Conversas Aleatórias. Emissão 117 de Conversas Aleatórias, como habitualmente, já no último ano e tal, gravada por dois locutores. É o Nuno Miguel que tem falado até agora e o Joaquim Pereira, que pode apresentar-se neste momento, se quiser. Muito boa tarde, com este calor todo, estou aqui já quase a morrer. Coitadinho. Estamos quase muito sempre a morrer. Muito boa tarde a todos. Se estivermos vivos, estamos quase sempre a morrer, não é verdade? Desde que nascemos. Ora, podemos morrer a qualquer altura. Um bom assunto para começar, assunto motivador, não é verdade? Começamos em alta este Conversas Aleatórias para domingo, dia 21 de junho de 2015. Já escolheu onde vai passar o São João, Joaquim Pereira, com as catraias? Escolheram por mim, como é costume. E lá tenho de ir no rebanho, não, na carneirada. Não me diga que vai para um certo Ovelhinhas, que a gente sabe quem é. Bom, não interessa. Nós hoje, para esta emissão 117, vamos ler a capa de um jornal, conhecer uma Michael Jackson ao contrário e bater palmas ao Rodrigo. Isto numa semana em que ainda se tem falado muito sobre a recusa de José Sócrates, não sei se sabem quem é, ter negado, a recusa dele, de ter ido para casa, prisão domiciliária, com direito a pulseira eletrónica. Eu continuo a achar que, pronto, foi uma questão de moda, não é? Não ficava fashion. Não. E ele que gosta de ser um homem apresentável. Todo nos trinques. Exatamente, o homem mais sexy de Portugal e arredores e do Algarve. E então não ia com uma pulseira. Claro. Acho que ficava mal, não é? Naquele canal que você vê muito, o Fashion TV, nunca iria ser apresentado lá o José Sócrates. No entanto, nesta semana eu pensei noutra possibilidade, baseado no que um colega da comunicação disse, que José Sócrates recusou-se ir para casa neste ano 2015, porque lá no prédio onde ele vive é um sistema rotativo e neste ano era a vez dele de ser o administrador do condomínio. E foi por causa disso que ele não quis ir para casa. Ainda bem. Espertalhão. Não sei se a sua fonte lhe disse a mesma coisa. Não, eu não. O Nunu já falou, já disse as neiras. Vamos lá então. Ao que interessa. E o que interessa é começarmos hoje com o Joaquim Pereira. Hoje vai ser assim. Com a nossa rubrica Palavra Nova. Claro que nunca é uma palavra nova, mas para muita gente, e muitas vezes até para mim, que sou um ignorante, é uma palavra nova porque é uma redescoberta da língua portuguesa. Hoje temos dois exemplos. São palavras que são muito conhecidas. Uma delas, até é o nome de uma terra ali pegadinho a Coimbra. Nem sei se até é uma freguesia de Coimbra. Sei que é ali. Eu já a conheço há muitos anos. Mas era Adémia, era o nome de uma terra. Mas agora vim a descobrir, casualmente, que Adémia significa propriamente, é um terreno suscetível de ser cultivado entre montes e várzeas. Ora, Adémia precisamente fica entre montes e várzeas e começou a ser cultivado, portanto, uma Adémia. Só uma questão, é Adémia ou Ademia? Adémia. Não vejo acento aí nos seus apontamentos. Não, mas no seu caderninho. Eu não ponho porque é para seguir o... O acordo, é? O novo acordo. Ah, tá. Então tiro é os acentos. Não, está justificado, está certo. Por exemplo, ali no suscetível também não tem o acento, agudo. E tem o P, exatamente. Que agora já não tem. Suscetível. Ah, não tem? Não, suscetível. Então tenho ali duas grelhas. Opa. Despedido, já. Outra palavra que eu aprendi no tempo que era menino e moço, na Lei das Seis Marias, salvo o erro de Dom Dinis. Era Seis Marias, mas nunca soube, até agora há pouco tempo, o que era uma Seis Maria. Quer dizer, é uma terra que é inculta ou abandonada, e então o bom do reizinho, como aquelas terras estavam aí, toga a pegar nele, nessas terras, e dá-las a quem as cultivasse. Portanto, essa é que era a Lei das Seis Marias. É muito belo. Mais à frente voltaremos ao bloco de notas, literalmente ao bloco de notas de Joaquim Pereira. Para já vamos a um insólito que foi notícia nesta semana, mais concretamente... nesta semana, quer dizer, já foi dia 12. Que dia hoje? Já foi isso. Foi no outro fim de semana. Mas nós não comentámos aqui na semana passada, mas eu achei isto muito interessante. O que é que aconteceu? O protagonista é Rui Sá, não é o vereador que a gente cá conhece da Câmara de Porto. É um ex-administrador hospitalar que na semana passada foi condenado em Macau por burlas cometidas com medicamentos. Isso já sabia. Mas o que aconteceu? Aconteceu que até à quinta-feira, não deixa, portanto, até ao dia 11 de junho, e ele era membro, o mesmo Rui Sá, e cá em Portugal, era membro do grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde português para combater irregularidades, precisamente na área do medicamento. Ou seja, em Macau, Rui Sá foi julgado e condenado por obter medicamentos através de receitas falsas. Cá, esteve durante o último ano e meio num grupo da Administração Central do Sistema de Saúde que tinha como objetivo estudar o combate a esse tipo de fraudes relacionados com medicamentos. Em calma que este insólito ainda não acabou. Quando é que a Administração Central do Sistema de Saúde, este membro governativo, e o Ministério da Saúde, quando é que eles souberam? Quando um jornalista ou uma jornalista da Rádio Renascença, até posso ver o autor aqui deste artigo, Celso Paiva Sol, por isso deve ter sido um homem, quando o jornalista perguntou a estes órgãos como é que era possível este homem que foi condenado por fraudes relacionadas com medicamentos, com burlas, está a trabalhar precisamente no combate a isso. E foi aí que quer o Ministério da Saúde, quer a Administração Central do Sistema de Saúde, souberam deste caso e foi aí que afastaram o homem. Pronto, eu não tenho comentários. É só para você ficar a saber este artigo muito giro. À portuguesa, que também, infelizmente, também no mundo inteiro, também vai acontecendo. Mas aqui no nosso cantinho, que somos uns anjinhos... Ah, bem, então. Você está numa entidade que lidera. Sim. E se um dos membros da sua entidade é condenado, assim, seja onde for, por coisas ainda por cima relacionadas com o que você faz, acho que convém saber, não é preciso um jornalista da Renascença dizer. As entidades portuguesas, e eu continuo na minha, estamos em Portugal e eu falo do que se passa aqui, é só para o desgraçadinho, o Zezinho, do Pubinho. Porque aqueles fulaninhos que andam lá numa boa a comer à grande e à francesa, não se passa nada com eles. É preciso vir pontos extra cá de fora para se tomar então atitudes, quando as tomam, que às vezes não as tomam. Deve ter sido um bocado insólito mesmo dentro do Ministério saberem desta notícia, quando um jornalista perguntou, então como é que é possível? Ah, isso aconteceu. Estou a imaginar a conversa. Então como é que é possível? Mas você está a falar de quê? Ah, você quer fugir à pergunta? Não sei mesmo do que você está a falar. Ah, então fica a saber que, ou seja, o jornalista foi dar a notícia ao Ministério que devia ter dado a notícia ao jornalista. Está muito velho este mundo, não concorda? Concorda. Concorda. Concorda, sem corda. Por corda à volta do pescoço ainda se perdia a corda. Ora, aí está. Na quinta-feira, deixamos um insólito, vamos a uma notícia. Na quinta-feira foi finalmente publicado algo que já se vinha a falar há algum tempo, e há algum tempo estou a falar já de meses, dois ou três meses. Foi publicada a primeira encíclica da Igreja Católica inteiramente dedicada a questões ecológicas. Obviamente a responsabilidade do vergulho, o Papa Francisco I, diziam que há um consenso científico muito consistente sobre alterações climáticas. Estamos perante um preocupante aquecimento da Terra. Isto foi na quinta-feira, como eu disse. O Papa tem-se, não só a este tema, mas tem dedicado atenção a este tema de questões ecológicas. Centrou-se em dois verbos, guardar e cuidar. Isto já desde os primeiros dias do pontificado que ele tem-se centrado nestes verbos. O documento intitula-se, faça favor de dizer a parte em latim. Laudato si. Laudato si. O si é antes do dó e a seguir ao lá. Sobre o cuidado... É a última nota da escola. Depende da escola. Isso, e depende da escola. Sobre, Laudato si, sobre o cuidado da casa comum, trazendo a temática ambiental para o centro das preocupações da doutrina social da Igreja e assumiu, o Papa, assumiu a inspiração no São Francisco. São Francisco de Assis. Foi o primeiro ecologista dos tempos modernos antigos. Que viveu ali quando Portugal ainda era um bebezinho, entre o final do século XII e início do século XIII. Há aqui eixos fundamentais. E agora, deixa-me ter mais uma colherada. O Santo António foi assistir a pregações dele. O Santo António, que era o Fernando de Bulhões. Você que estava lá assistiu a isso, não é? Não trouxe fotografias com o telemóvel. Esqueci-me de lembrar nesse dia. Há aqui algumas, isto agradecendo a colaboração de uma paróquia gaiense, está aqui resumido, sim, porque este documento, imagina as páginas, eu nem contei as páginas, vi os pontos, acho que eram 230 e tal, isto, quantas páginas deu, nem sei. Mas em resumo, Há aqui meia dúzia de pontos que vamos sublinhar. A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Está tudo interligado no mundo. Há uma crítica ao novo paradigma e das formas de poder que derivam, obviamente, da tecnologia. Já temos falado aqui noutras emissões. O Papa convidou a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. A necessidade de debates sinceros e honestos. Propôs, lá vem a utopia, um novo estilo de vida. E há uma responsabilidade da política internacional em local e uma responsabilidade grave. Isto é o resumo de questões ecológicas trazidas pelo Papa, mas porquê eu trouxe isto? Na segunda-feira, o jornal I, ou como outros dizem, o jornal I, na segunda-feira a capa, trazia mesmo lá na caixa superior, dizia assim, Laudato Si, ponto. Nova encíclica do Papa Francisco declara guerra às multinacionais. Foi isto que me chamou a atenção. E foi até depois. Eu já sabia disto em Sikon, que eu já paguei há 2 meses, mas eu até fui confirmar que eu vi isto naqueles rodapés dos canais televisivos. Foi na RTP que eu vi. E diziam lá, claro, a guerra, será que está mesmo assim? Fui ao jornal ali e estava. Esta classe de jornalistas é uma pouca vergonha. Quer dizer, o Papa, a primeira coisa que quer fazer, eu sei, eu percebo este título, declarar a guerra, já no tentar combater as políticas deles, os estilos. Agora, o Papa quer declarar guerra, seja lá quem for. Mas as boas frases à jornalista moderno, para chamar ali, olha, o Papa declarou guerra, claro. Para chamar a atenção sobre o jornal. A questão, não é sobre o que o Papa diz. A questão aqui é se o jornal I chamou a atenção. Sim, ao assunto. Chamou. Ao assunto. Agora com uma verdade. Com uma verdade. Se o jornal I fosse num país mais para leste, um dos países mais para leste que nós conhecíamos, e mais perto de Jerusalém, eu acho que. Ou noutro país mais fanático, não precisa de ser lá. Eu acho que o jornal ali, no dia seguinte, no próprio dia, transformava-se em Charlie Hebdo. Porque aqueles mais fanáticos e pró-Papa, pró-religião, pró-cristianismo, iam ao cair em cima deles por causa deste declarar guerra. E não estou a exagerar, não pensa que é preciso muito para essas pessoas fanáticas aparecerem logo nas redes dos jornais. Infelizmente aparecem. E haver um Hebdo. Fanáticos em todo o lado. Bom, vamos a um registro. Que também surgiu nestes dias. Não, por acaso não vamos, porque aqui é um problema tecnológico, mas não interessa. Vamos a outra coisa, que é os efemérides do dia 17 de junho. Precisamente no dia 17 de 1922, Gacotinho e Secadura Cabral fazem a famosa travessia aérea sobre o Atlântico Sul em direção ao Rio de Janeiro. Foi um só dos portugueses. E depois... Esse só dos portugueses é um elogio ou é? Okay. Ou é fina ironia? Não é. Já viste que era naquele tempo que os aviões ainda estavam praticamente a aprender a voar e fazerem uma travessia no Atlântico Sul, que não é nenhuma brincadeira. É quase como era, como foi o, não é bem, mas quase, como foi o Vasco da Gama até achar a Índia. E agora aqui outra coisa a mim, principalmente como, porque eu gostava muito dele. Neste mesmo dia, 17 de junho, por acaso, olha, ele passou o Santo António, ainda gozou o Santo António, infelizmente não muito bem, porque já estava muito doente. Um grande ator de teatro, de revista, e não só, mas principalmente de e até muitos filmes do cinema português, Humberto Madeira, paz à sua alma. Isto há 44 anos, na verdade, fez 71, sim. Isto fez na quarta-feira, isto é tudo 17 de junho, fez na quarta-feira, olha, quarta-feira, 44, é tudo 4. É tudo 4. Bom, agora sim, vamos ao registro. Que foi publicado na terça-feira, dia 16, no dia anterior, em que o resumo de um retrato demográfico atualizado do Instituto Nacional de Estatística, claro, um retrato demográfico do Condado Portugalense, diz que somos cada vez menos, vivemos mais tempo, e vamos aqui resumir isto em 4 perguntas, que a primeira é, Quantos somos? Ora, em 2014, estimativa do Instituto Nacional de Estatística, somos 10.374.822 pessoas. Toca a decorar. 10.374.822 pessoas. Mais de metade eram mulheres, 5.451.000, e 4.923.000 eram homens. Não estamos tão longe dos outros. Portanto, menos 50 mil pessoas em relação ao ano anterior, 52.479. E aqui saltamos para a segunda pergunta. Para onde foram essas 52.479 pessoas? Muitas morreram, obviamente, e os nascimentos que sucederam em 2014 não são suficientes, porque houve mais mortes do que nascimentos. E chama-se o quê? Estudei isto na geografia. Saldo natural negativo. Ou seja, quando o número de óbitos ultrapassa o número de nabos. Nabos é bonito. É bonito. Muito belo. Nabos ou natos. No entanto, este saldo natural negativo é só menos metade do valor desses 52 mil e tal. É que os outros 30.056 são o saldo migratório. E migraram com I 19.516 pessoas, saíram, e reparem bem, 49.572. São 30 mil pessoas de diferença a mais que saíram do que aquelas que entraram. No entanto, há ressalva de haver 85 mil imigrantes temporários, pessoas que ainda contam para a estatística, mas que estão temporariamente no estrangeiro. Terceira pergunta, como é que se inverte a situação? Uma das hipóteses é o aumento da imigração, não me cheira, porque, bom, temos visto, aliás, baixa este número de 19 mil e saíram 49 mil, não é a imigração que vai trazer mais população. Claro que, como é que se inverte, é haver mais nascimentos, aumentar o número médio de filhos por família, mas repare-se que em 2014 foi 1,23, uma subida ligeira de 2 centésimos, 1,21 em 2013, de 1,23 até ao ideal, ou pelo menos a média, 2,1, que é o número que permite a renovação natural da população, já há muito tempo, estimou-se que é este número já há muito tempo, de 1,23 para 2,1, ainda falta um pedaço. Última pergunta, quanto tempo é que vivemos? Ora, em 2004, 77,4. Olha, isso na conta. Em 2004. 80 anos para as mulheres, 74 para os homens. Em 2014, os homens, média geral, homens e mulheres, 80,2 anos, com os homens a rodar os 77 anos, por acaso manteve-se. Lá estou. Mas a média é 80. Já estou na queda. 80,2 anos é a média atual de esperança de vida dos portugueses. Uma dedução geral, uma conclusão óbvia, é que vive-se até mais tarde, nascem poucas crianças, a população está mais velha e a proporção de idosos em relação a jovens é cada vez maior. A faixa etária de mais de 55, mais de 65 tem subido em relação àqueles 0,15, 15, 24. E é assim. Mas, atendendo que os velhotes já não saem daqui de casa e como os jovens é que estão a sair, portanto, cada vez temos menos jovens cá e mais idosos. Em 2004, há 11 anos, havia 108 idosos por cada 100 jovens. Ou seja, em cada 100 jovens que encontrávamos mais 8 idosos. Agora, uma década depois, são 100 jovens e 141 idosos. Já não são mais 8, são mais 41 por cada 100. Imagine se isto multiplicado por 100 por 1000. Bom, isto foi registo. Vamos agora escutar uma coisa, a provar que há gente que nem sempre tem razão. Vamos já perceber porquê. Em 1967, o Los Bravos, o grupo Los Bravos, que até foi o primeiro grupo espanhol rock a ter grande sucesso internacional, apareceu com esta música, Black is Black, quer dizer, negro é negro, preto é preto. Ora, passado quase meio século, afinal nem tudo o que é negro é negro. Já foi pública e já foi espalhada aí por quase todo um lado a notícia da protagonista, em que a protagonista é Rachel Dolezal. Quem é esta madame? A madame dos Estados Unidos da América, que é professora universitária e já há muitos anos famosa ativista dos direitos civis, durante anos, não foi só nas últimas semanas, durante anos, ela até publicou fotografias e dizia que tem ascendência afro-africana, mas afinal ela é branca e usou o cabelo falso. Foi até os seus pais, foi a mãe, não é? Que até veio mostrar, a mãe veio mostrar uma fotografia. É, portanto, o genético, não é genético se diz, é herança genética. É genética. A genética desta Rachel Dolezal é alemã e checa. Da família dela é alemã e checa, portanto, com certeza que era negro. O filho negro que ela exibia no Facebook, nos últimos tempos, é adotado. O que é que aconteceu aqui? Esta Rachel, 37 anos, que é presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, tem aparecido negra, porque eu sou negra, minha família é negra, eu defendo os negros, e afinal ela era branca e fez o contrário do Michael Jackson. E é passou de branco para preto. Diz ela que este caso é mais complexo do que parece. E até há poucos dias, ficou assim um mistério neste episódio, porque não disse mais nada. Nem convém. Mais nada, digo eu. O que é que ela vai dizer? Mais nada, digo eu, em relação a estas coisas das defesas, das raças, do racismo, que já há uns tempos eu tinha dito que não ia voltar a falar nisso e não volto. Aqui a questão é o outro lado. É preciso isto, Joaquim Pereira? Filho, para se ganhar dinheiro, qualquer meio é bom. É bom, isto é. Que dinheiro é que acha que ela ganhou por ser presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas estava, que é com entrevistas? Estava com... a trabalhar à borda. A profissão dela é ser professora universitária. Oh. Ela, pois, é que é ativista dos direitos civis. O que eu questiono é, preciso isto? E não uma é pessoa só... branca transformada em preta para dizer, eu... O dinheiro, mas é a exibição. Eu sou a maior. Mas o caso é mais complexo do que parece, por isso eu vou estar atento, que vamos ter desenvolvimentos. Esperemos pelas respostas a isto. Vamos ter desenvolvimentos. Bom, isto foi insólito, mais um insólito desta semana. E vamos fechar com um registro sonoro que vai ser introduzido. Vamos ter aqui um introito. Gosta da palavra introito, Joaquim Pereira? Não, fosse dito por outra pessoa, ainda era jeitão. Não foi eu a dizer, que vai ter uma entrada também musical. Esta música que continuamos a ter de cenário de fundo serve para introito para este registro que foi retirado já há algum tempo, já remonta a 31 de agosto de 2006. A música em causa é Ana Júlia, da banda carioca, ou seja, do Rio de Janeiro, brasileira, banda Los Hermanos, é o nome do grupo, no primeiro álbum também com o mesmo nome do grupo, Los Hermanos, 1999. Em 2006, 7 anos depois, o Rodrigo Amarante, um dos membros deste grupo brasileiro, foi entrevistado após um festival, durante um festival de inverno de Vitória da Conquista. Então um jornalista que lhe fez uma pergunta e ele respondeu. E a conversa foi assim. Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês ser sempre lembrados assim por Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Porque sempre quando tem Ana Júlia tem referência aos irmãos Ana Júlia. Hã? Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos. É uma música nossa, né? Por isso tem a relação. Você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa, se incomoda vocês, vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar Ana Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede? Não. Não pede? Não. Você não foi algum show do Los Hermanos? Não. Ah. E esse sempre vem da onde? Não, que eu li. Ah... Não, pelo jeito incomoda. Não, o que incomoda é um jornalismo como é que eu vou dizer, preguiçoso, assim, de não saber o que perguntar e perguntar qualquer coisa. Ah, incomoda. É o jornalismo baseado na polêmica, sabe? É muito comum hoje em dia a polêmica ser a tônica do jornalismo, como se o papel do jornalista fosse descobrir um ponto fraco, uma coisa assim. Eu particularmente acho que o trabalho de jornalismo é um trabalho muito importante. É assim como o trabalho de uma pessoa pública do governo, de um Estado, tem uma responsabilidade, um papel importante, né? As pessoas leem ou ouvem o que vocês fazem e tomam como verdade, como uma coisa que é feita com um critério. E isso influencia a opinião das pessoas por aí. Então, esse tipo de pergunta assim, leviana, sem a profundidade, acaba levando as pessoas a ter uma impressão errada, que é essa, de que incomoda a gente, Ana Júlia. Pelo contrário, a gente adora a música, tem tocado em muitos festivais e nunca tivemos problema com isso. Só que é comum no Brasil as pessoas acharem que fazer sucesso é uma coisa ruim, negativa, porque, ah não, faz sucesso, então não deve ser bom. E isso é uma ingenuidade, tanto da imprensa quanto das pessoas, de achar que se tornar público, ser muito conhecido é uma coisa ruim. Acho que é ruim para quem é fraco e tem medo de perder isso. A gente nunca teve isso. A gente faz música com coração, da forma como a gente sabe fazer. Então, Ana Júlia foi feita da mesma forma, a gente adora a música. As pessoas se incomodam é com a gente ter feito sucesso. Isso. Agora, minha pergunta é assim, não é nada contra, nem nada, nunca assisti o show, mas é pelo fato de eu já ter lido sobre isso. Eu acho que você leu pouco. Desculpa a sinceridade. Não há pedir desculpa, porque este senhor músico, Rodrigo Amarante, disse o que muita gente pensa e que se calhar às vezes não consegue ter este discurso incoerente e bem conduzido, o que muita gente pensa no Brasil, porque cá não vemos nada disto, nem na música, nem no desporto, nem noutra coisa qualquer, ainda bem que é só de um lado do Atlântico. Este jornalismo, e a primeira palavra acho que foi a melhor de todas, começou logo muito bem, preguiçoso. Em que não há nada para perguntar, pergunta-se qualquer coisa e procura-se. Eu estava a ouvir isto e estava a lembrar de conferências de imprensa no Brasil com técnicos de lá, de São Paulo ao Rio, de Brasília até ao Rio Grande do Sul, em que um jornalista já fez uma pergunta e passado 5 minutos outro faz exatamente a mesma, mas com uma palavra diferente, e que a resposta é a mesma. Mas onde do técnico é que ele pergunta: onde é que você ouviu isso? Isso não é verdade. É o jornalismo preguiçoso. Descasca aí nos jornalistas, apoia aí o Rodrigo Amarante, faça favor. Não só preguiçoso, muito, mas mesmo muito, muito oca a cabeça do jornalismo. Não é geral. Sim, mas muito. Mas uma grande parte. Eu estou para aqui a ironizar e a levianar isto. Não sei se levianar existe, mas passei. Levianizar. Isto. Mas eu ponho-me a pensar. Estas perguntas vêm no Brasil, estas perguntas vêm de gente que ou começou na semana passada, ou gente que já está lá há 20 anos e que a cabeça, como você estava a dizer, não sai mais do que aquilo. É oca. Não entendo. É coisas absurdas. Eu, quando estou numa conversa, se vou dizer a geneira, uma conversa consigo, com 5 pessoas ao lado, se vou dizer a geneira, mais vale o quê? Ficar calado. Ou se não se sabe o que se há a dizer para acrescentar algo ao tema em causa, mais vale ficar calado. Quando se abre Mas no Brasil boca, não sabe. Quando se abre a boca é com a intenção de dizer alguma coisa útil. Agora, para dizer bacuradas... Incomoda. Fecha. Música entra sempre nos vossos concertos. Fecha não, não entra. Ah, mas não incomoda. Mas esta música não entra sempre nos concertos. Do género, que não sabes o que é que estás a falar. E ele fechou muito bem ao dizer: eu acho que você leu pouco. Desculpa a frontalidade. É com frontalidade que nos vamos embora. Na verdade, Joaquim Pereira. Sim, senhor. Voltamos já bem bebidos do São João. Umas sardinhinhas têm de ser. Olha, por acaso para mim nem tem de ser. É mais para a carne. Mas não interessa. Não, eu prefiro. Não é que seja uma coisa comer umas sardinhas, mas essa noite como. Vocês, esta semana, nesta emissão tiveram assim de vez em quando um barulho de fundo, mas são coisas do calor, é assim mesmo. Voltamos para o próximo domingo, para 28 de junho, se ainda formos vivos. Ah, 28 de junho, é véspera de São Pedro, temos de ir às catraias. À semana temos de despachar isso e ir embora. Ah, pois é. Então, até domingo. Até domingo e uma boa tarde. E resguardem-se do calor, que ele faz muito mal.